contas e o ronco motor, a cidade inteira se movimentou. E já me disse, eu vou pra curva do diabo, Sobradinho e você. Coração partido, um coração.